Felipe, um bom rapaz, está cantando à sombra de uma árvore. Muito. Mas o seu gatinho de nome Malhado, vendo-o tão triste, disse: Não se lamente, meu amo. Dê-me um saco e um par de botas e verá que não há de ser tão infeliz como pensa. Felipe concordou. Tirou suas botas, calçou-as no gato e pendurou-lhe um saco no pescoço. Logo que se viu atendido, o gato dirigiu-se para um campo onde havia muitos coelhos. Ah, aqui serve. Vou me deitar fingindo que estou morto. Dentro do saco está um pedaço de pão que algum coelhinho há de querer comer. Logo que ele entre, zás, o bicho fica preso. Eu não disse, cacei um coelho. Agora vou rumar para o palácio do rei e pedir uma audiência. Permita-me, Vossa Majestade, oferecer-lhe este coelho que meu amo, o muito ilustre senhor Marquês de Carabá, me encarregou de trazer. Oh, muito obrigado. Quero apresentar os agradecimentos do rei ao seu gentil amo. Malhado, durante 3 meses, continuou a caçar daquele modo. Ora coelhos, ora lebres e perdizes. Levava-os para sustento de Felipe e de vez em quando ia oferecê-los ao rei, sempre em nome do Marquês de Carabá. E assim esse nome ficou sendo conhecido na corte. Um dia, quando o gato foi levar outro presente ao rei... Oh, majestade, que é isso? Vejo a tristeza em seus olhos. Que pode fazer este seu modesto gato para restituir-lhe a alegria? O malvado gigante que domina estas regiões virá buscar minha única filha amanhã para servir de criada dele. Ah, e eu que pretendia casar minha filha com um distinto cavalheiro. Um nobre como o Marquês de Carabá, por exemplo. Vossa Majestade promete que casará a linda princesa com meu amo se o gigante for destruído? Dou-lhe a minha palavra de rei. Majestade, o gigante será derrotado. Quem está aí? Entre. Um gato de botas. O que queres aqui? Gigante, eu sei que você é poderoso, mas me disseram uma coisa que eu não acreditei. Que foi que te disseram que não acreditaste? Disseram que você tem a habilidade de se transformar naquilo que quiser. Num leão, por exemplo. É verdade? Ora, és muito bobo. Vais ver. Oh! Viste? E ainda duvidas? Ora, também não é de admirar, porque o leão é um animal grande e você é um gigante. Eu duvido é que se transforme num bicho pequeno. És atrevido, hein? Espera que daqui a pouco tu vais é pro papo. Anda, diz em que bicho queres que eu me transforme. Num ratinho. Sabem o que aconteceu, meus amiguinhos? Mal o homenzarrão se transformou num ratinho, Malhado comeu inteirinho. E assim desapareceu o gigante. O rei cumpriu sua palavra casando sua filha com o jovem Felipe, o Marquês de Carabá. E Malhado nunca mais precisou comer ratos.